coração. Você não sente o que eu tô sentindo, você não sabe o que eu tô passando. Tenho ódio quando tô falando e você bocejando. Não acho que tenha que ser assim, você tão perto e tão longe de mim. Mas o teimoso ouviu a minha dica, e quando eu fui saindo ouvi sua voz dizendo: fica, fica. Fechou, tamo juntos, morreu o assunto. A gente não larga nem por um segundo. O lado bom da briga, o lado bom da briga. Fechou, tamo juntos, morreu o assunto. A gente não larga nem por um segundo. O lado bom da briga é que a gente sempre volta na primeira recaída. Acho que tinha que ser assim, você tão perto e tão longe de mim. Mesmo teimoso ouviu a minha dica, e quando eu fui saindo ouvi sua voz dizendo: fica, fica. Fechou, tamo juntos, morreu o assunto. A gente não larga nem por um segundo. O lado bom da briga, o lado bom da briga. Fechou, tamo juntos, morreu o assunto. A gente não larga nem por um segundo. O lado bom da briga, o lado bom da briga. Fechou, tamo juntos, morreu o assunto. A gente não larga nem por um segundo. O lado bom da briga, o lado bom da briga. Fechou, tamo juntos, morreu o assunto. A gente não larga nem por um segundo. O lado bom da briga é que a gente sempre volta na primeira recaída.